E a palavra final para te dar o papo aí que eu entendi agora que estão me dando a chamada aqui é o seguinte. Eu só sou mais um Exu de Estranca-Rua. Filho da puta é aquele que me tem como verdadeiro. Bonitinho é aquele que me tem como falso. Porque eu não tô nem aí, eu continuo existindo. Então não tem essa palavra desse Exu. E digo, negão, lhe respeito, lhe agradeço. É a primeira e a última vez que eu venho falar com você. Não gosto muito dessas coisas, não. Com todo respeito. Eu sou assim mesmo, é meu jeito de ser. Muito obrigado. Porque o papo é esse. Fico nessa papagaiagem, nessa lacaiagem. Vou criar vergonha na cara. Ler 300 livros, que mais vê um monte de livro nas estantes. Faz 300 preceitos e não sai do lugar. Você acha que alguma entidade vai te tirar do lugar pra quê, otário? Eita. Sua besta. Seus besta. Vão se movimentar. Sai da tua religião. E vai cultuar a tua espiritualização nos hospitais de caridade. Aqueles estão te chamando. Vem aqui, umbandista. Vem aqui executar o Toxum, trazer amor pro leproso. Tu aí, umbandista. Tu aí, ô certinho, espírita, que não gosta de palavrão. Tu aí, ô bonitinho. Vem aqui abraçar um aidético se despedaçando. Entrando quase em decomposição em vida. Jesus tá te chamando para te abraçar ele, filho de uma puta. E o resto é meu silêncio. Vão se fuder. Tá dado papo, né? E o resto é meu silêncio? E vão se fuder. Eu fiz questão de dar esse toque aí pra quem escuta e tá se incomodando com os palavrões de tranca. Esses aí são filha da puta. Repito, posso falar, né? Sim. Filho da puta. Que isso? Vão tudo a puta que pariu. Dá teu papo, né? Pode dar teu papo, negão. Tá caladinho por quê? Não, manda uma mensagem aí pro povo que tá não ouvindo. Se for, vou tomar no cu. Continua, já dei a mensagem. Não, pera aí. Calma aí. Manda... Eu tô calmo, negão. Eu tô... Negão, o dia que você me vê um pouco mais exaltado, em primeiro lugar, eu nem venho, me calo. Eu sou na camufla, sou de trabalhar no medo. Não tô aqui pra botar mais de ninguém, não. E repito, aquele que se incomodar com qualquer palavrão que eu digo, não estou me defendendo. Pega, faça a tua oração bem forte para o teu orixá, para o teu santo, ou para o espírito de luz que tu queira, e te vaporiza desse planeta. O teu lugar não é esse, não. Não é que aqui é uma putaria. Quando eu digo putaria, né, é que está uma baderna, né? Eu trabalho no meio da baderna, porque é que eu faço o quê? Porque eu cante ópera? Eu tenho que falar a língua do povo, negão. Primeiro eu tenho que convencer o ouvido ser da puta. Para eles mesmos se enxergar e se sentir. Para depois tocar o coração. Até quando vai ser isso? Não me incomoda falar assim, mas eu digo até quando vai ser isso. Até as crianças saírem do babeiro? Deixar da chupeta? Vão criar vergonha na cara? Eu sei que eu estou um pouco diferente. Até o Benedito fez assim um sinal com a mão para maneirar. Eu peço respeito a ele. Não vou maneirar, não. Porque eu sou eu, ele é ele. Tá ligado, negão? É o papo reto. Agora, se os outros que vêm falar com você ficam aí firulando pelos médicos, pode ver deles, vão tomar no cu. Eu sou Exu. E tô aqui em nome de Exu. Sou escravo de ninguém. Exu tem várias consciências. E a consciência que eu digo que é verdade é aquela que te dá paz. O resto tudo é balela e mentira. Ah, porque tu não é evoluído, mas eu não sou mesmo. É verdadeiro que falou. Eu tô tentando, negão. Eu tô atrás. Eu tô atrás. Aí vão dizer que é aquela coisa que o espírito fala o que o coração nutre. Repito, posso falar, negão? Sim. Filho da porra. Que isso. Negão, pra quem falar isso tem que ter a moral de Cristo vivenciada, praticada, sem fazer força. Uhum. Porque pra aquele que não tem a moral de Cristo, praticada e vivenciada, cala a boca, porque é hipócrita também. Retornando aqui com o senhor Destranca a Rua das Almas, existe destranca-rua de alguma outra coisa? Só das almas, né? Tem outros, da Sete Encruzilhadas. Tem destranca-rua da Sete Catacumbas. Tem destranca-rua do Cruzeiro. Tem destranca-rua do Buraco. Tem destranca-rua do Forno. Uhum. Tem destranca-rua do Portão. Mas é que tá, esses Exu, negão, eles escolhem os médios a dedo, conforme for o consciencial do agrupamento e do médio também. Uhum. Por isso que não deve se apegar muito no nome, tem que se apegar muito na convivência com o Exu e na transparência do conviver com o Exu Mostra. Eu estou falando todos esses baratos aqui, negão, mas eu, o Exu que fala com voz MC, eu vou ter que usar isso aí como vocês falam na tecla. Eu sou contra a droga, contra a putaria. Ah, mas você está falando putaria. Não, você que está concebendo a putaria dentro de você. Você entendeu, negão? É, sim, sim, senhor. Falando, agora, se você acolhe, o problema é teu. Eu tô atirando no ar. Se você abraçou, o problema é teu, né? É simples? É, sim, sim. Claro. Falando. Não, eu mesmo não gosto de ficar escutando palavrão, não gosto de... É, eu tenho, assim, um certo... Mas o senhor não é beato. O senhor não é beatinho. Não, mas então, mas eu percebo que isso é exatamente porque tem algo dentro de mim que eu não quero colocar pra fora. Mas não é, negão, que tem algo dentro de você que você não quer botar pra fora. É isso, é interessante. Olha lá. Eu não sou baba-ovo, não faço boquete em cabeludo. Credo. Tá ligado, negão? Não sou baba-ovo, não. Tô dando papo. Não sou baba-ovo de ninguém, nem de mulher nem de homem. Então eu vou te dar o papo que o povo pensar que eu tô aí te puxando o saco. Não, não. Mas no teu caso, assim como algumas pessoas, negão, você não gosta de ouvir. Mas se você tiver que executar tua fé em pessoas que só falam assim, você vai ter tamanho prazer. Isso faz a diferença. Sim. É isso aí que o povo não pensa. O povo pensa assim. Olá, ó, tranca-rua, filho da mãe. Tá falando um monte de palavrão. Filho da puta, filho da puta. Egum! É seu Edson fingindo, tá louco, tá bêbado, tá doido? Quiumba! É Quiumba, não, Quiumba. Não tem problema não. Quiumba não tem problema não. Mas aí que tá, né? Na terra dos carnados, na terceira dimensão, tem alguns lugares que as pessoas só entendem essa língua. Vai lá tratar delas com Jesus, vai. Vai lá tratar delas com Jesus. Vai lá tratar delas com Buda. Vai lá pregar a palavra do Senhor, vai. E vai dizer assim para o obséquio, por gentileza. Todavia, obstante, faço minha amor puro aqui em presente de vocês. Eu vou mandar você tomar no cu. Então eu trabalho para esse tipo de gente no plano espiritual. E para esse tipo de gente também no plano astral. E também, negão, perante o aforismo do dia a dia. A afobação do dia a dia. O ser humano não deve. Isso não é uma imposição minha. Mas aí vem aquilo que eu te falei. Eu não sou tão neutro assim, é meu particular. Se é meu particular, então não é neutralidade, correto? Correto, é, né? Sim, correto. Então eu não estou sendo tão neutro. É. Então, perante meu particular, eu acredito que o ser humano não deve guardar sentimentos baixos dentro de si. Porque eu já guardei muito quando era em vida e também um pouco depois de morto. Eu uso todo esse arquétipo, toda essa característica. Não é para agradar minha dúvida, não. Não é meu jeito, né? É o jeito que a existência me propôs. Para mim começar a viver por dentro de mim. Não começar apenas a sobreviver por fora. Daquilo que eu nem eu sou. Imaginário por dentro. Daquilo que eu me faço. Então o que acontece? Eu venho aqui. Dou meu papo reto, papo fino, cedinho, transparente. Uns acolhem, outros não acolhem. Você acha que eu estou preocupado com isso, meu irmão? Pouco me importa. O pretexto é tocar corações. Vai ter um ou dois aí que vai dizer, porra, pior que aquilo ali que o maluco falou. Nem vai me chamar de Exu, vai dizer maluco. Pior que aquilo ali que o maluco falou é o papo 10. Olha, eu não gosto de umbanda, mas eu vou numa casa espírita, tá feito, é meu trabalho. Ah, eu não gosto de casa espírita, eu vou na umbanda tomar um passe, tá feito, é meu trabalho, negão. Agora, os filhos de uma mãe, que eu não tô me defendendo, para me defender, eu só digo isso. Bom, se fuder. E de preferência sozinho, porque assim você se sente mais. Sente a diferença de gozar e ter prazer. Porque nem todo gozo dá prazer, viu, negão? Uhum. Gozar com a vida, gozar consigo mesmo. Aí vai acontecer o quê? Aí as pessoas vão cansar, ah, porque fala nome. Não tô falando só por mim, que eu sei que teve outros parceiros aí, que parceiro Exu, colega, compadre, que já deram o papo reto e as pessoas ficaram tudo dodóizinho. Uhum. Ah, porque não pode, religião evoluída, isso degrada a Umbanda. Mas que Umbanda tua, do teu umbigo? Eu já falei, tô na falar, né, irmão? Se é desse planeta, se não é, então te vaporiza. Vai te espalhar para outro lugar, sai fora. Segue a tua reta. Você quer o quê? Que todo mundo tenha o teu grau de entendimento? Que todo mundo tenha o teu grau de conhecimento? Uma pessoa, né, que realmente não é poluída, ela vê que eu estou falando palavrão. Mas ela vê que por trás do palavrão tem uma mensagem que te diz, te liga e te ama, filho da puta. Vai fazer reforma íntima. Vai respeitar o outro. Respeitando a si mesmo, principalmente. Ponto. Agora, uma pessoa que é pervertida, vai dizer, olha lá, falou em cu. Falou que estava vermelho, falou que estava cagado, falou que não chupa cabeludo, não faz boquete. E aí, a perversão é minha ou de quem ouve? É, realmente. Então toca aí, né, irmão? Toca o seguinte, agora eu vou trocar de trago, vou tomar um de barão. Só eu sei, vou deixar aí todo mundo aí com na percepção. Então, quando... O seu Edson vai a delírio depois com esse negócio. Vai, imagino. Tudo certinho, tudo bonitinho, né, negão? É. Tá certo, é meu castigo, eu mereço. O que que criou e estabeleceu e hoje mantém esse pudor que a gente insiste em não querer mexer e carrega e expressa misturar na vida? Misturar espírito com religião. Fazer o quê? Misturar espírito com religião. Filosofia espiritual e religião não dá certo. Agora, filosofia espiritual com religiosidade são amantes puros. Só vai dar um parto bonito chamado reforma íntima. Espiritualidade com religião só vai dar o quê? Aparência, conveniência, exclusividade, julgamento. E tudo fica o quê? Ao banalismo. Tudo banal, aforismo. Que tu é melhor comer, vai te fuder, porque eu faço assim, que eu faço assado. Tá ligado, né? Sim. Sim, senhor. É meu ponto de vista particular, porque eu não tô aqui pra estar agradando ninguém. Certo. Tô aqui pra agradar ninguém mesmo, né? Senão vira lacaiagem. O que eu tô fazendo aqui, então? É. Tirando pra louco, tirando o senhor pra louco. Patrão aí, que é o Benedito, não tô tirando ninguém pra louco. Nem muito menos eu, não sou besta. Tô te dando pau. Qual? Realmente eu penso. Qual a diferença que o senhor nota como real entre o espírito que o senhor reconhece como Benedito e o seu? É o seguinte, ele frui naquilo que ele já é. E eu almejo conquistar a fluidez pura, sem me manchar no meu ser. Daquilo que os outros querem que eu faça como é. Pode parecer que eu estou falando difícil, mas deu papo reto. Em outras palavras mais simples, eu estou tentando ainda não ser Maria vai com as outras, nem com os médios, nem muito menos com o meu umbigo, nem muito menos com o agrupamento que eu trabalho. Por isso que eu sou um Exu ainda meio que exclusivo, não de importância, mas eu trabalho só para a doutrina espírita e casa de Umbanda. Outros Exu mais evoluídos, Exu de lei é coletivo, né? Se é um Exu de lei, incorporar em alguém, e começar a dizer que é um bando é isso, é um bando é aquilo, desfazido evangélico, não é Exu de lei. Porque o Exu de lei trabalha com os evangélicos. Eu sei disso. Nas faculdades, na Vitória Régia, na Luz de Alvorada, não é Alvorada. Nas Sete Pedras, na Três Lua, que são as faculdades de Exu, faculdade mesmo nessas da terra aí, né? Isso não tem esses negócios, não. Lá, é universalismo puro, dentro da Umbanda, para quem é Exu. E mesmo assim, os Exu vêm como samaritano, não sei de Maria, amparador, socorrista, e aí? Exu é Exu, né, não? Exu é Exu. Mas aqui, para alguns umbandistas, você tem Exu como cobrador carne. O grande mestre da vida de vocês é o espelho. E o grande cobrador carne, que é aquele que não justifica, mas diz, olha quem tu é, é teus obsessores. Toca a barca, negão. Ou quem vocês chamam de obsessor. Certo. Se eu estou errado, a lei de sintonia não existe. Mas não é, negão? Sim. O Exu nada mais é de que no meu grau, eu estou no seu para quê? Não para facilitar nem para atrapalhar, mas para executar o funcional na vida dele. Eu faço as coisas funcionar. Tá ligado, né, irmão? Eu destranco. Senhor destranca. Quando Porque. eu digo destranca, é que tá, você suspendeu na palavra destranca, aí É, fudeu ué. Fode tudo. tudo. Aí fudeu tudo o bagulho, maluco. Então vamos dizer assim, para ficar mais amplo em amplitude. Eu não facilito e nem dificulto. Eu torno funcional. Você pega algo inerte e torna algo com uma função. Tá mais claro, né? Claro, Aí o sim. papo fica mais reto, é isso aí. É isso aí que é o barato. O Exu, Olha lá. até então dá esses nomes vão ser levados, porque vocês ainda eram criança retardada. Agora são crianças que estão começando a se tardar, se acordar, mas já algumas já estão. Trancarroa, sete catacumba. Para pra pensar, né, irmão? Sete catacumba. É nome de catacumba. Ele não é catacumba. Trancarroa, o que que tranca de trancarroa? É cadeado? Eu não sou cadeado, não sou chave. Então há todo um aforismo aí por trás aí que eu entendo, que eu também uso, mas está na hora do povo se acordar mais, se acordar para o bagulho. Se você tiver a religião só como folclórica e ritualística, fode tudo. Fode no umbigo do ego, porque o ego que gosta disso, folclore e ritual. Agora, se vocês quiserem amplificar mais os conhecimentos, vamos filosofar em cima do bagulho. Vamos tornar o um negócio mais científico, vamos ver qual é que é a parada. Tá destranca a rua, e aí, qual é que é a tua? Destranca meu caminho como? Ah, larga a pipoca. Caralho! Tá aí a pipoca? Eu não quero saber da pipoca, saber qual é que é a tua. Mas o povo parece que não tem coragem de perguntar para Exu, porque se perguntar para Exu, vão rever os seus defeitos. Vai ser declarado seus apegos, suas carências. Ah, o quê? Ah, só o que vê, ah, só o que toca. Porque o povo não se consente, negão. O povo não se sente. Aí dá o quê? Dá o trabalho para Exu. Aí eu reitero e digo de novo. Que tá dando mais trabalho para nós é os obsessores médios. Os médios são os piores obsessores que tem. Pelo menos no meu grau de Exu, falando por mim. Não tô falando por todos os tranca-rua, nem todos os tranca, viu, negão? Sim. Que é foda, negão. Os médios viajam na maionese. Aí vem aquele barato. Ah, então o Exu dos tranca-rua que tá aí no seu oeste tá dizendo que não devo fazer axé. Faça! Mas não tem aquele teu axé como a tua realidade plena dentro de você. Porque se você tem aquele axé que você faz para Exu com a tua verdade plena, a pipoca pensa por ti. O milho pensa por ti. O charuto pensa por ti. Toda a oferenda, tudo que você fez, você está lançando a tua existência na vida na mão dos outros, na minha mão. A minha existência já é muito pesada nas minhas costas, negão. O que é teu, o que é meu, é meu. Tá mais calado agora, coleguinha? Tá. Sim. Agora, nós somos parceiros, eu tô aqui pra crescer contigo. Tô Opa. falando assim porque é fala com todos os médicos, tá ligado? É. Vamos crescer junto. Olho no olho. Olho no olho. Vai lá fazer o milho pra Exu, vai estourar pipoca, tomar teu banho, faça. Ah, o Buzo pediu, o Infá pediu, faça. Ah, o Orixá pediu, faça. O Exu pediu, faça. Mas não deixa de se revisar no que tu faz. Porque se tu fizer e não te revisar, vira papagaiada. Vira, fica automático, né? E a espiritualidade não é apertar botão, viu? A espiritualidade não é apertar botão. Esse é o papo reto que eu tô dando. O seu dist... É pra vagabundo, que nem existe jeito na sua própria vida. Ixi. Só o quê? Só sobrevive, Maria vai com as outras. Esse que gosta de apertar botão. Ah, eu me fudi ali, vamos fazer uma oferenda pro Sanca Rua que resolve. Resolve o caralho. Ah, mas muitas vezes até resolve, Sangaú, qual é a explicação que tu dá? Lei do magnetismo, você tem força. Muitas vezes o teu espírito, que está encarnado, quando você se desdobra, vocês mesmos fazem o axé. Ou você acha que tudo que você aprende é o quê? É jogado ao vento, vocês são retardados? Vocês vivem o quê? Idolatrando à toa? Até a idolatria também, em certos aspectos, né? Não tem a sua função. Quantas vezes aí nós vemos pai de santo, mãe de santo? Entendeu, né, irmão? Que são miseráveis de espírito. Mas são pobres material. Porque a pobreza material não é problema. Agora, ser miserável de espírito é aí que está a consequência. Tá ligado? Que pede para Exu e tudo dá certo. Dá certo muitas vezes. Ou é um obsessor, como vocês têm aí, esses irmãozinhos, esses malucos aí. Ou é vocês mesmos no plano astral que usam, se desdobre e usa aquele magnetismo da oferenda. Mas existe uma justiça. A justiça de manutenção. Eu falar nisso, né, irmão? E o que causa a manutenção de todos os heró, de todos os ebó, de todos os ebi que você possa fazer, de todas as oferendas que você possa fazer, é aquilo que tu nutre no teu coração sem fazer força. É aquilo que tu é, não é aquilo que tu faz ser ou estar com naturalidade. É ali que tá a merda. O Eric tá o diamante. Ponto. Por isso que nós vemos muita gente de várias religiões, não só afro-brasileira, ou de umbanda, ou de quimbanda, se fudendo por aí. Por quê? Porque aquele que nutre realmente o que faz com amor, né, irmão? Mesmo parente as piores dores, não se fode. Sabe por quê, cabeçuda? Sabe por quê? Por quê? Porque ele não se tem como fudido. Ele só se tem como mais um. Que nem diz o Tatá lá, um eixozinho, libera. Liberta do afrorismo, mano. É interessante ainda, né, irmão? Nessa terra vocês têm muita coisa contra a matéria. Há os mais afoitos que ficam nessa viagem. Que para ser espiritualizado tem que mandar todo mundo se fuder, porque eu não devo comer carne, porque eu não devo comprar isso, porque eu não devo ter carro assim. Não, é viagem, é viagem, é viagem, é viagem. Esses são lacaios. Viajaram na maionese. Tão doido. Miserável. Não são pobres, não, são miseráveis. Porque sofrem escondidamente por dentro de si. Faz um esforço para manter aquilo que não é. A miséria é tua, meu irmão. A miséria não é minha, então te fode. Só tô te dando a letra. Para quem ouvir, se entrou o bonezinho, bota para trás e beija o ombro. Foda-se. Tá ligado, neném? Sim. Necessidade é tua, não é minha. É. Eu tô te dando a letra. Então, qual é que é certo, qual é que é errado, é ser feliz e ter paz. Se a tua paz é ter do bom, do melhor, luta por isso. Porque se for realmente paz, tu não vai foder a vida de ninguém. Porque ninguém que busca a sua paz sobe e galga a sua paz fazendo inferno na vida do outro através da guerra, negão. Através da disputa desleal. Todo mundo que dá uma bola nas costas do outro alcançando a tua paz, negão, é que já vive no seu inferno, negão. Tá ligado? Aí depois vem contar pra nós, Exu, que é Santinho encruzilhada. Que tá devendo um eboque, tem que abrir os caminhos, eu sou um retardado que vou lá e vou abrir. Vou fazer dos meus prestes, do meu conhecimento, movimentar um monte de energia com os elementais. Porque o Dodoquinha foi lá largar um punhadinho de milho e uma garrafa de cachaça, como se eu fosse um alcoólatra ou um retardado. Tá me tirando? Tá me tirando pra louco? Eu não sou Exu de livro, não. Eu sou Exu. Eu sou Exu. Ele é Mojibahê Gangaê. Exu de livro não quer dizer que não seja. Mas Exu de livro, além de ter que vender para ver se o povo se acorda, tem que agradar para ver se o povo se alerta. E eu não estou aqui para acordar nem atar ninguém. Estou aqui só para dar o toque. Vão se fuder. Vão criar vergonha na cara e retomar suas vidas. Religião não é brinquedo. Exu de Tranca Rua das Almas não é brinquedo. Tranca Rua não é brinquedo. Qualquer Exu não é brinquedo. Porque o Exu é o que move o teu ímpeto. O Exu não é podridão humana não, negão. Agora, o que você faz depois que o ímpeto é movido, é cagada de vocês. Aí depois vem lá caiar nas encruzilhadas com nós, pedindo arrego. Mas tem que mais é fuder mesmo. Eu sou o primeiro a pisar em cima. Dá teu papo, negão. Eu tô calmo, eu sou assim mesmo. Sou de boa. Oh, o senhor destranca? O povo quer saber o seguinte. Assim, o sangue, o corte para Exu, ele tem uma funcionalidade real. Qual que é essa funcionalidade? Essa Depende utilidade? da linha que o senhor está falando de consciência ritualística, litúrgica. De qual? O senhor está falando da Umbanda? Da Umbanda não tem esses baratos, não. Não, tá. Tá na quimbanda, então. Isso é uma coisa muito interessante. De falar que tem um monte de filho da mãe que dá um papo, eu sou mais um. Já disse que a minha mãe foi puta, né? Que eu só não estava aqui. Por mais que eu estou morto, mas estou vivo. O Exu opera na quimbanda para tornar funcional. Mas quem opera na Quimbanda? Quimbanda, tá ouvindo bem a sua pergunta, né, maluco? Tá ouvindo bem o que o senhor perguntou, né? Quimbanda, não é isso? É. São geralmente aqueles espíritos em treinamento, aqueles espíritos ainda renitentes à lei do amor próprio. Do amor próprio, não do amor. Porque, negão, olha como funciona o barato. Quando eu trabalho na Quimbanda, apesar que eu não trabalho na Quimbanda, eu trabalho na Umbanda, na Umbanda, com Exu. Por isso que eu não incorporo. Você entende, né? Nesse médio eu estou incorporando porque foi permissivo. Agora, se eu trabalhar em outro médio, provavelmente eu vou estar psicografando carta de consolação em alguma casa espírita. Você lembra que eu falei no começo pro senhor? Sim. Eu trabalho na Umbanda e em algumas casas espíritas? Sim. Aí já não é mais destrancar a rua. Parado. É, poliglota. Aí é outro, aí é o poliglota, é o sozinho, assim que o povo gosta, aí é o fofinho, é o puff. Aí é o puff. Tá ligado, né? Não. Como eu tô falando de mim, acho que não ofende ninguém. Claro. Agora, como estranca rosa, eu vou porco espinho, vem me tocar que eu me encolho todinho. Entendeu como é que funciona, né? Sim, senhor. Sem problema. O povo entende como quiser, que é assim que funciona a putaria mental do povo, vive nessa masturbação mental. A mente é uma foda só. Vive nessa cansaço mental. Olha só como funcionam os seres evoluídos nessa terra. Vocês cansam de viver. E se esquece de o quê? Existir. Que coisa linda, né, negão? Aí, enquanto o gato que mia, o galo que canta, o cabrito que berra, estão dando gargalhada da cara de vocês. Sabe por quê? Porque eles, mesmo inconscientes, eles vivem a vida e se existem. Existem no quê? No instinto. E vocês, racionais? Existe aonde? Na conveniência? Continua, robozinho, vai. Continua, robozinho, que eu te espero do outro lado. Continua, robozinho, que eu te espero do outro lado. Meu trabalho, meu mistério é o medo, né? E o medo resolve muita coisa. O medo não é o melhor conselho, mas o medo é o maior diluente que tem das consequências humanas. Ele dilui, ele enfraquece. Por isso que vocês escrevem alguns livrinhos aí que o Exu esgota. Eu tô aí pra isso. Eu tô falando pra aqueles apegadinhos em livro, viu? É por aí. Então o livro fala a verdade também. Tá ligado, negão? Sim. Então vamos continuar aí o papo e vou pegar a linha onde eu tava. Minha reta na sierra. É o seguinte, negão. Em algumas linhas da Quimbanda, eu nem posso dizer que espírito que estão estudando para Exu, porque nem Exu é. São Quiumba mesmo. Que na verdade o certo nome é Quiumbanda. Porque na Quimbanda, a moeda, sangue, funciona para repor. Na Quiumbanda, a moeda funciona como pago. É diferente. A moeda que eu falo é o achorô, é o sangue. É o holocausto. Tá ligado? Então, é muito diferente. Se o senhor falar da Quimbanda, Exu de Quimbanda, seu trabalho na Umbanda, mesmo trabalhando, eu não deixo de ser o Exu de Quimbanda. Agora, se o senhor falar de Quiumbanda, é bem diferente. É que sabe como é que é? Aqui no Brasil já nem tem os orixás certos. Tem os orixás certos através do grupo coletivo consensual do brasileiro. Por isso que o candomblé é só coisa de brasileiro, né, negão? Lá na África não tem muitas coisas, não. Certo. Acho que o senhor já ouviu isso aí, não, viu? Sim, senhor. Então eu não tô ofendendo ninguém, é o barato. Agora vem dizer, mas não tem os orixás certo, então tu é o certo. Não, não tô certo. Só tô tentando dizer que é muito mais amplo, em amplitude. Agora, pro momento, os orixás que tá aqui, tá tudo certo. Tá furando, né, que é na terra, não tá furando, tá tampando buraco. Claro. Qual orixá que o senhor trabalha? Ogum de Avagã. Ogum Avagã. Ogum da morte. Ogum que trabalha com morte. Ou que vocês falam, transmutação. Ioiatirã. Nossa. Então, Xangô Kamuká. Tudo é morte. Mas não é morte como vocês falam, morte, aniquilação. Passagem. Por isso que eu sou leve desse jeito. Levinho. Leve. Pruma. Viu, Seu Destranca? Então, para falar, vai ser rápido, porque estão aqui um monte agora falando em volta do seu Edson, vai se pensar porra de evidência. Aí me fode, né? Porque toda vez que eu venho, eu fico vendo esses loucos aí, tudo criado. Como é que é? Óculos fundo de garrafa. É assim que eu vejo no corpo da matéria. Tô sendo sincero para as pessoas que você tem uma referência, que muitas vezes não é só o seu médico que tem algumas coisas que mudam. Nós também temos, viu, Negão? É um choque de energia. Você entende isso, Negão? Sim, senhor. Parece que eu tô com fundo de garrafa. Ah, então tem um monte de gente aqui pedindo para me falar. O sangue, a energia vital, ao meu ver, particular. E olha, eu estudei 62 anos, Negão, para ter o cargo que eu tenho hoje. Estudar e executar. 62 anos a fio. Eu faço 36 por 12. Eu faço 36. É verdade, né? Depois que morreu, o senhor fala, né? Depois que desencarnei, como vocês falam, saí da matéria, É. eu fiquei só 4 meses no umbral. Né? Que é lá na penúltima. Logo já me recrutaram, aí eu estou aqui no meu afazer. Nesse todo esse tempo eu digo para o OMC, uma coisa que particularmente, que eu já li livro espírita. Eu não fui espírita, mas minha mãe era espírita. Psicografava. Tá ouvindo, né? Eita. Minha mãe, que eu digo, na minha última vida, como vocês falam, aqui na caia, não quer, na terra, tá ligado? Então eu entendo o que eu tô falando. Por mais que eu não tive muita influência. Eu não deixei me influenciar, mas não sou retardado. Eu vi aquele monte de livro lá nas estantes, eu pegava e lia de vez em quando. É. Tá ligado, né? Sim. Então, no plano espiritual, eu queria saber qual é que é. De vez em quando eu via uns negócios largados ali, uns negócios aqui. Estou falando sério, não estou mentindo para você. Vem cá, o espírito precisa. Aí, do plano espiritual, eu fui ver que muita coisa é necessária, mas para manutenção psicológica, de que para manutenção fluídica. Muitas vezes, algumas oferendas, não estou falando de matança de animal, vou falar isso depois. É necessária para que o médium mantenha, dentro de um padrão de apego, uma fé mais ou menos raciocinada com amor ao próximo e com respeito a si mesmo. Olha a psicologia aí. Isso não se fala não, né, Negão? Mas o Benedito de Aruanda está pedindo para me falar, eu estou dando papo. Isso é coisa de espírito para cá. Isso não é coisa daqui para vocês. Isso é coisa de nós, espírito para vocês. Eu não tenho isso como revelação. Então, muitas vezes, todos esses atos, não todos, mas alguma porcentagem grande, que funciona, tem energia, é para trabalhar as crianças apegadas. Para o quê? Para, através do manejo externo, ela se conheça, se automanejar internamente. Tá ligado, né, irmão? Psicologia, que não deixa de ser uma certa filosofia. Homem, conheça-te e a verdade te libertará. Não é o barato? Sim, senhor. Então, e aí agora vamos pro sangue. Eu tô dando por cima porque eu sei, ligado, que tu é rápido no bagulho, tu ligou o que eu tô falando. Né, negão? Opa. Então o que é que acontece? Aí vamos pro sangue. O sangue é necessário hoje de estranga rua. No meu grau de Exu, não. E quando eu digo no meu grau, não é pela minha patente. É pelo meu autocrescimento por dentro de si mesmo, não preciso. Mas eu entendo que em muitos casos, perante o aforismo doentio e apegado de algumas pessoas, ter os seus antepassados como retardado que não evolui, é necessário. E nós também entendemos que muita gente no passado deturbou, conturbou toda uma gama de seres elementais, viciando-os no sangue, na sensação de dor, porque o animal também tem dor. Fura o teu pescoço, tu vai dizer graças a Deus, negão? É, Tu você tem não um vai. termômetro da dor de todo mundo? Não. Ah, mas o animal é extinto, ele está sendo degolado e está agradecendo a Jesus. Então, no momento que fizer o sangue, o corte do sangue, a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo. Porque ela não está jogando com a vida. Ela está mexendo com as propriedades da existência de alguma coisa ou de alguém. Porque perante a vida, ela não meça se tu é humano ou tu é animal. Ela meça que tu existe. É isso que nós aprendemos na faculdade de Exu, de lei. por mais que eu sou apenas um aprendiz de Exu de Lei. Perante a vida, no momento que cortar um pescoço de um animal, seja qual for, qualquer linha que for, perante a vida e a existência, dentro de um plano dual, você está cortando o pescoço de quem existe. Não interessa se é do instinto ou do racional. Eu vou deixar isso no ar para o povo pensar. Se é carnívoro, foda-se. Se é vegetariano também. Bom senso é bom senso. E tudo evolui. A espiritualidade também. Continua, Bar. O senhor sabe que muita gente pede a ajuda dos Exus depois de... Também que tem muito espírito apegado a essas coisas. É? Tem muita gente muito bem intencionada que é apegada a esses baratos. Agora eu tinha que falar. Pode continuar teu papo aí. Não, peraí, não vou continuar não. Como é que é isso aí que tem gente que é apegada? Como é que explica aí? Eu vou te dar o papo. Vou falar pra todo mundo então. Vamos botar todo mundo na roda, na putaria? Isso mesmo. Vou botar todo mundo no sofá. Quem tá no sofá agora se sinta relaxado. Só não vai gozar, viu? Vai ficar tudo relaxado. Fica relaxadão. Tá todo mundo no sofá. Fecha teus olhos ou com os olhos abertos e diz, quem é que tu ama dentro da tua casa? Ah, cicrano, fulano, não amo ninguém. Mas tu gosta de você. Se não gosta de você, que vai fazer o quê? Vai lá na porta e bate com ela nos dedos. Tu vai sentir dor. Isso é bom? Não, é ruim, correto? Você está indo contra a tua existência. Onde é que eu quero chegar com isso? Então vamos pensar agora, no sofazão, na cadeira, na frente do computador. Como é que eu não dá merda mesmo? Né? Notebook, tablet, celular. Porque está tudo moderno, né, negão? Tá bonito, tá bonito. Então o que acontece? Papel. Aí vem o cidadão, pedir uma coisa para Exu, ou para qualquer outra entidade. Eu estou vendo aqui no Infag, não tem como fazer sem não cortar. Hoje, todo corte que há, a deficiência não é da espiritualidade. A deficiência é do ego, do grau de consciência e da mente daquele que pede. Mesmo que não saiba, mas da energia que pede perante a sua ignorância, na sua atualidade do que existe. Porque quanto você mais se atualiza, mais a tua vibração se refina. Ponto. Vocês não pensam nisso, né, Negão? Orixá não vai deixar de ser orixá, maluco. Exu não vai deixar de ser Exu. Porque tudo que é de materialismo, aí se faz o livro dos espíritos, não dos espíritas, é para coisa de gente que, de alguma forma, usa, utiliza ou se lambuza. Ou se comprasse. Como eu não me comprasse mais, mas já me comprasse. Há uns 40 e tantos anos, mesmo, não esqueça o que eu disse, eu fiz essa pergunta do plano espiritual. No plano espiritual, não nesse médium, mas em outros, eu já atuei em outras pessoas, só no astral, com alguns processos ritualísticos envolvendo o holocausto, eu não sou hipócrita. E de bom grado, fiz, deu tudo certo, boa noite, amor, todo mundo feliz, que fantasia, que coisa linda. Não guardo nenhum remorso nisso. Ah, a morte do animal, não guardo nenhum remorso nisso. Mas... o macrocosmo me deu a consciência para quê? Para me usar, não para ela me consumir. O macrocosmo me deu o ego para quê? Para me usar, não para ele me o quê? Me encrasurar. O macrocosmo me deu a consciência para quê? Da mente humana. Para me usar, não para ela o quê? Para me direcionar. Aí me veio meu raciocínio, lógico das coisas. Meu pai, qual é o que é barato? Eu sou espírito aqui, eu estou vendo que tem um monte de cachorro me ajudando para trabalhar no umbral. Muitas vezes tem um monte de pato que nós botamos em algumas residências, porque, negão, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Guarde isso, quem está me ouvindo. Ah, o Exu usa pato, ganso, usa. Usa sim. Porque o que está lá em cima, no plano astral, é semelhante ao que está embaixo. Para fazer alarme. E o pato também tem cordas vocais e aquele alarme dele ressoa a quilômetros, não a metros. Tá ligado, negão? Então, muitas vezes, o pato detecta. Porque eles são animais, não por ser pena, mas eles detectam muito mais fácil as energias telúricas e radioativas baixas de obsessores ou intenções. É como sons ruidosos de metais batendo no ar. É como estridente. Então um pato grita lá e o Exu que está lá na guarita dá o toque e faz a ronda. Mas isso não tem livro porque não vende, porque daí vão ver que Exu é humano que nem vocês. Não é bozo, nem muito menos tem uma capa vermelho ou preta nas costas, 24 horas por dia, dizendo, vem a mim que eu resolvo tudo. Tá ligado, negão? Você está ouvindo o que eu tô falando, maluco? Com toda atenção. É o papo reto, mano. Eu tô dando papo reto. Foi o que eu fui solicitado aqui. Me solicitador, maluco, vai lá e diz. Ó. Tu é de Tranca-Rua, vai lá no Suécio, mas não fala sobre religião. Você pode falar sobre religião, mas dá o papo de Exu. Porque tá muita papagaiada. Né? Cada um diz uma coisa, eu também só sou mais um dizendo outra. Mas é parar e analisar os bagulho. Não tem nada de novo aí, negão. O que tem de novo é readaptação à cultura dialética e de conceber do ser humano. Nada mais. Para vir com uma coisa nova aqui, só daqui a uns 30, 35 anos. Nova realmente. O resto, os 16 livros aí, se juntar tudinho, bem bonitinho mesmo, na gorduchinha, pra entrar no gol de André Luiz, já fala quase tudo. É só adaptar. Aí um bandista vai ficar dodói e vai dizer, ah, mas eu não vou ler porque é espírito. Não, é para espírito. Tá tudo lá. Leia com teus heró, com teu axé de Umbanda e readapta na tua cabeça pra Umbanda pra você ver como tá tudo ali. E quem disser que não é preconceituoso, contra o espírito, nem é contra o espírita. Tá ligado, neguinho? E vice-versa os espíritas com os umbandistas. Então, o holocausto hoje é um aforismo muito mais da egrégora constitucional de alguns espíritos perante o agrupamento de seus médios de que em si consensual, coletivo à espiritualidade. Não há essa necessidade, não. Qualquer linha não há, não. Dei o meu papo. Goste ou não goste, o papo é esse. Reto. Devo nada pra ninguém, vão se fuder. Seu porque tem aquela coisa. O cérebro pode não gostar. A consciência pode odiar. A mente pode excretar. E o ego pode cuspir. Mas eu tô falando é da tua essência. Tá lá no teu coração. Te abraça. Bem forte. Tu vai apertar tua carne, filho da puta. Fecha teus olhos. E tenha tua paz. Tu vai te agraciar com o teu espírito. Matem a charada. Pensa o que vocês quiserem. Será que eu vou das almas? Dá teu papo, né, irmão? Destranca a rua das almas. Ô, senhor destranca. A pessoa tá ali nessa sensualidade. Essa pessoa aí que você tá falando é fudida pra caralho. É, fudida. Mas continua que é pra fuder. Mas ela... Mais com a paciência dos outros. É. E que tá, assim, em desequilíbrio da energia sexual e sendo vampirizada por isso, mas se ela já tá naquele meio, tá gostando, igual uma bola de neve, o negócio vai crescendo, como é que ela se desvencilha disso? O papo não é gostar, o papo é conceber como real. Ah. Eu tô falando esse monte de papagaiada, um monte de palavrão, aí já vai o nego, parou de escutar o que eu falei, vai no banheiro bater uma punheta, o que eu tenho a ver com isso? Parou de escutar o que eu falei, vai lá querer chafundar vizinho, querer ficar cuidando do bunda de mulher na rua. O que, que eu tenho a ver com isso? Aí alguns afoitos vão dizer, ah, mas porque você falou um monte de palavrão e o pobre coitadinho, o retardado, o doente mental, o débil mental, o bebiloide, o que não se conhece, o que não manda na sua existência, o que só sobrevive, o Maria vai com as outras, obedeceu as tuas palavras. Mas não é assim, Valor? Sim. O que, que eu tenho a ver com isso? Já acabei de explicar o que o senhor perguntou. Comigo o papo é reto. É reto, lá. Vem no 9 horas comigo que não cola. Né? É seda. Chuta que aqui tem goleiro. Só não agarra as bolas, não. Eu chuto as tuas. Ô, tá? Oh, meu pai. Não, né? Cabeludo, não. Então, como interagir com um espírito que é vampiro sexual e se dá bem? Tem uma fórmula que muitos aí usam e os umbandistas deveriam usar. Reforma íntima. Essa é infalível. Essa aí, negão, tá cagando pelas tuas beneficências. Reforma íntima caga pra tua caridade. Mas a reforma íntima dá verdadeira atenção como um bálsamo para tuas maledicências. Essa é foda. Esse aí, negão, e essa pode até ser chamada de mestre, porque essa só vai te guiar para tua paz de espírito. Sem curva, na reta, seda. Papo liso. É tu e tu. E tu e mais tu, negão. É Deus com nós no planeta Terra. E a graça divina na tua santificada existência. Sem quem você é, sem fazer força alguma, malandro. Sem você força alguma, comadre. É tu e tu. O resto é 9 horas. É volta, é carinho no teu ego. É a doutrinação. O resto. Tá ouvindo, maluco? Sim, senhor. É a doutrinação. E a doutrinar não é informação. Acalentar não é resolver. Tá dado o papo. Ou seja, o ser humano precisa eliminar em si aquilo que os atrai. É a reforma íntima que o senhor tá falando. O ser humano precisa não eliminar. Eliminar é agressão. Ô, meu pai. Rever em si aquilo que lhe corrompe. Aquilo que lhe corrompe. Porque aquilo que tu faz que te dá prazer pleno, mesmo na tua ignorância, mas que te traz a paz, não é errado, é certo, é teu momento. Agora, aquilo que tu faz através dos teus instintos, dos teus impulsos, que te dá só um prazer momentâneo, e depois te deixa na lacuna, na dor e na culpa, é isso que é foda. Então não te corromba, filho da puta. Te liga, mané. Te liga. Te liga e me deixa em paz no encruzilhado. Me deixa em paz no cruzeiro. Depois que eu posso fazer, usar tuas velas por ti. Egum. Você sou. É tu que tá precisando de luz, viu? Cego. Dá teu papo, negão. Egum. Mas é, negão. Mas não é assim, espírito morto, porque parece morto vivo. Maria vai com as outras marionete. Continua na Umbanda, continuando com o Nombé no Batu, de Xexá, de Oiora, de Queto, de Cambina. Não tem problema não, continua na tua, cada um na sua. Eu só sou mais um falando por mim, não tô falando por ninguém. E se doer, tô aí. Não tem ruim não. Tô chamando ninguém pra demanda não, porque Exu que é Exu mesmo, não demanda com Exu. A maior demanda com Exu, não briga, demanda de transformação é a ignorância humana. Isso é foda, né, irmão? Foda, as pessoas vivem aí escravizando nós, no estavismo, em dogma. Qual a continuidade da religião de vocês? Mas me deixe como Exu, não me coloque como vocês, mundano. Porque eu trabalho no sagrado do divino. Agora, se tu não quer sagrado ser e não quiser ser divinização através da tua paz, vai te fuder. O problema é teu, não é meu. Já deu papo, né? Eu já disse, eu sou leve, sou suave. Quando o senhor chama uma pessoa encarnada de Egum, às vezes as pessoas não entendem essa palavra. O que tipo de orientação o senhor está dando? Eu estou tentando dizer, né? O Egum não é aquele que morre. Não é espírito morto. E fica vagando, incomodando. Mas então, vocês estão vagando e incomodando Exu. É isso que eu tô falando, você só sabe incomodar, né? Por exemplo, eu vou dar o papo, que é melhor falar dos de casa do que de fora. Esse médico, eu já disse isso em outros lugares, eu vou falar de novo. O jeito dele me incomoda pra caralho. A personalidade dele me incomoda pra caralho. Agora, a essência dele me adotrina. Nem na essência dele não tem nada a ver com religião, não. Falando de caráter e ética. Eu não quero ser ele amanhã. Mas se eu transpassar por ele amanhã, sinal que eu estou crescendo. Porque ele tem paz, eu estou em busca. Dentro da paz dele, ele é um pouquinho melhor que eu, ele se conhece. Isso não é Exu puxar o saco do médium, meu irmão. Isso é um Exu dizendo que é espírito que nem vocês estão me ouvindo. Vão parar de baba-ovo, vai fazer boquete para você mesmo, rapaz? Tá me tirando? Fica essa lacaiagem aí na encruzilhada puxando meu saco. Eu sou Exu. Dou o nome de compadre, mas eu não te conheço. E quando eu te conheço, eu sei quem tu é. E tu não sabe quem tu é. E por saber quem tu é, quem tá me escutando, eu não te compro, não te favoreço. Nem te derroto. Pra quê? Se você já se tem como derrotado, só existe sobrevivendo à vida. Não existe vivendo a própria vida na alegria. Perdedor, otário. Dá teu papo, Neymar. 2 de 36, 72. É o tempo que o senhor passou estudando para ser Exu. Não. Que é o trabalho no plano espiritual. Ah. 36 horas por 12. Ah, entendi. Tu tá louco, negão? Tu tá chapado? Não, mas peraí, é que eu entendi errado, pô. O senhor estudou. Ah, entendi. 62 anos queria Estudar dizer o pra quê? Exu, eu estudei 62 anos, na fio. Que isso? Mas é que tá, o estudo de Exu, na verdade, negão, Ah. é quase entre 17 e 18 anos. Pelo menos aonde eu fui, que é Vitória Régia. Uma colônia aí. Tá ligado? Nessa é isso aí. Esse tempo se for calcular com terra. Mas o nosso tempo de estudo já compara-se ao tempo de trabalho. E eu comecei a trabalhar tanto na doutrina espírita, como também na Umbanda. Umbanda. Quando eu digo Umbanda, Umbanda, é Umbanda dentro do Brasil. Quando eu digo espírita, espírita dentro do planeta. Porque a espiritualidade lá do americano é diferente que aqui, principalmente pelo Zeguinho Dodói dos médios. Lá é muito mais científica e funcional. Aqui é muito mais moral e religiosa. Não é assim, negão? Sim, senhor. Aí fode tudo. Fode tudo. Fode tudo, a porra. Sabia. Mas fode mesmo, negão. Tu é um cara aí que já foi pros estates, tu tá ligado que lá o negócio, esses babalelinhos aí, bababá, que não pode, não pode o caralho. Não se pode, é só sobreviver na vida. Vai viver a tua vida, vai criar vergonha na cara. Fica nessa papagaiada aí. Então, nesse médio aqui, né, que eu tava falando, eu sou proibido, nele, do seu Edson, de executar o meu achismo na consciência dele. Então, é meu mérito trabalhar com ele, porque o médio é mais evoluído que eu. Pode confundir a cabeça do povo, porque o povo acha que Exu é deusinho no cruzeiro, e não é não, né? Nós obedecemos uma ordem chamada vida e existência. E eu conheço muitos médicos que trabalham com caboclo, que não é o seu Edson, que trabalham com preto velho, que são mais evoluídos que os mesmos. Mas fazer o quê? Vocês querem o quê? Ficar chupando o dedo, fazendo boquete, fazendo chupeta? Então continue aí escravizando quantidade, problema de vocês. Mas quando eu digo eu sou menos evoluído que o seu Edson, eu não babo ovo dele, não. Quero mais que ele se foda. Firo mais estar longe dele, trabalhando em execução de Exu no magismo, de estar com ele. Estar com ele é psicógrafo. Agora, com um tempo para cá aí, que me deram essa graça, por que não dizer, porque está me dando uma moral, estou aprendendo outras coisas aí. Uma moral. Mas está dando, negão, porque o seu Edson é seu Edson na carne. No plano espiritual ele tem outro nome aí que não é um caso. Aí é outra coisa. Aí nós vamos trabalhar. Tá ligado, negão? E digo para vocês, não estou agradecendo o seu Edson, tem muito carroceiro aí que vocês vêem na rua, muito miserável que vocês vêem na rua, que é Exu carnado aí. Tá trabalhando teu visual, filho da puta, para ver se tu exerce a reforma íntima através do teu amor próprio, te espelhando na tua vida, que tá aí com a geladeira podre de comida, guardada, enquanto tu fica dodóizinho que a mãezinha fez um arrozinho duro, que a mamãezinha fez um feijãozinho sem mistura. Filho de uma puta, otário. Aí o Exu tá lá na rua pedindo o teu resto. Isso é trabalho de Exu, né, irmão? Vai fazer o quê? O povo vai prender Exu com guampa e rabo e com garfo. Perante a ignorância de vocês, continuar assim, vai ser perante a eternidade. Aí o Exu tá fazendo um agito. Vamos chutar o baixo nessa porra aí. Aí por isso que nós escolhemos muitas vezes os evangélicos, filho de uma puta também. Tá ligado? Totalmente contra ritualístico. Pra nós o quê? Pra nós dar ali o nosso papo reto. Aí o médico começa lá, tá em convulsão, faz aqueles baratos todos, vira o cambalhota, o Exu vem o quê? Pra trazer uma clareza pros umbandistas. Fora o quê? Os apegos ritualísticos, místicos e característicos dos Exu endemoniados que vocês incrustaram no ego de vocês. Ou quando não, quando vocês botam no meio. Eu sou Exu do universo, mas também tive a graça de trabalhar para o povo da Umbanda. Se eu trabalho para o povo da Umbanda, negão, eu não condeno a Umbanda do Baiano. Eu não condeno a Umbanda do Carioca. Eu não condeno a Umbanda do Gaúcho. Eu não condeno a Umbanda do Pernambucano. Porque se eu condenar, negão, eu não sou Exu, eu sou vocês. É assim que vocês fazem? A vela que tu acende branca é mais poderosa do que a azul? O ebó que tu faz para o Exu é mais poderoso do que o outro? Pra que Umbanda é essa? Umbanda de interesse? de quem pode mais se mostrar é o mais verdadeiro, vão tudo a puta que pariu. Dá teu papo, nego. Pode dar teu papo, nego. Tá caladinho por quê? Não, manda uma mensagem aí pro povo que tá não ouvindo. Se vê, tomar no cu. Continua, já dei a mensagem. Não, pera aí. Calma aí. Negão, o dia que você me vê um pouco mais exaltado, em primeiro lugar, eu nem venho, me calo. Eu sou na camufla, sou de trabalhar no medo. Não tô aqui pra botar a mão de ninguém, não. E repito, aquele que se incomodar com qualquer palavrão que eu digo, não tô me defendendo. Pega, faça a tua oração bem forte pro teu orixá, pro teu santo, ou pro espírito de luz que tu queira, e te vaporiza desse planeta. Teu lugar não é esse, não. Não é que aqui é uma putaria. Quando eu digo putaria, nego, é que tá uma baderna, nego. Eu trabalho no meio da baderna, porque é que eu faço o quê? Porque eu cante ópera? Eu tenho que falar a língua do povo, negão. Primeiro eu tenho que convencer o ouvido ser da puta. Pra eles mesmos se enxergar e se sentir. Pra depois tocar o coração. Até quando vai ser isso? Não me incomoda falar assim, mas eu digo até quando vai ser isso. Até as crianças saírem do babeiro? Deixar da chupeta? Vamos criar vergonha na cara? Eu sei que eu tô um pouco diferente, até o Benedito fez assim um sinal com a mão pra maneirar, eu peço respeito a ele, não vou maneirar não. Eu sou eu, ele é ele. Tá ligado, negão? Né, é o papo reto. Agora, se os outros que vêm falar com você ficam aí firulando pelos médicos, o problema é deles, vão tomar no cu. Eu sou Exu. E tô aqui em nome de Exu. Sou escravo de ninguém. Exu tem várias consciências. E a consciência que eu digo que é verdade é aquela que te dá paz. O resto tudo é balela e mentira. Aquela que te traz paz absoluta com quem tu convive, no grupo que tu vive, é a verdade. O resto é balela e mentira. Melzinho na chupeta. É curva. Dá teu papo, negão. E respira melhor aí, que tá ficando até pálido. Que isso? Tô pálido nada. Tô preparado. Ô, seu Destranca, manda uma mensagem, então, pra quem tá ouvindo. Tem o Destranca Ruas. Despachando, negão, qual é? Não, é que tá chegando, tá aproximando o final. Tô brincando com você, só pra tirar um pouco os malfruídos. Teu papo é bonitinho quando você encerra, é bonitinho. Essa eu vou gravar. E tamo, a gente tá se aproximando do final e eu gostaria muito que o senhor já começasse assim. Dá um recado primeiro pra... Vamos mudar um pouco aqui. Pra quem tá ouvindo a gente e tá obsediando o cara que tá procurando a espiritualidade aí nos estudos. Quem procura a espiritualidade, procura a sua paz. A palavra paz não invoca guerra. A palavra paz invoca reforma, não sacrifício. Esse sacrifício de fazer a caridade sofrendo num canto, você é pra idiota, você é pra besta. Que faz uma coisa nutrindo outra. Tá ligado, meu irmão? Você é pra filho de uma puta. Isso é para todas as religiões. E a palavra final para te dar o papo aí que eu entendi agora que estão me dando a chamada aqui é o seguinte. Eu só sou mais um Exu de Estrangaú. Filho da puta é aquele que me tem como verdadeiro. Bonitinho é aquele que me tem como falso. Porque eu não tô nem aí. Eu continuo existindo. Então não tem essa palavra desse Exu. E digo, negão, lhe respeito, lhe agradeço. É a primeira e a última vez que eu venho falar com você. Não gosto muito dessas coisas, não. Com todo respeito. Eu sou assim mesmo, é meu jeito de ser. Muito obrigado. Porque o papo é esse. Fico nessa papagaiagem, nessa lacaiagem. Vou criar vergonha na cara. Ler 300 livros, que mais vê um monte de livro nas estantes. Faz 300 preceitos e não sai do lugar. Você acha que alguma entidade vai te tirar do lugar? Pra quê, otário? Eita. Sua besta. Seus besta. Vão se movimentar. Sai da tua religião e vai cultuar a tua espiritualização nos hospitais de caridade. Aqueles estão te chamando. Vem aqui, umbandista. Vem aqui executar o teu Oxum, trazer amor pro leproso. Tu aí, umbandista. Tu aí, ô certinho, espírito, que não gosta de palavrão. Tu aí, ô bonitinho. Vem aqui abraçar um aidético se despedaçando, entrando quase em decomposição em vida. Jesus está te chamando para te abraçar ele, filho de uma puta. E o resto é meu silêncio. E vão se fuder. Tá dado papo, nego. E o resto é meu silêncio? E vão se fuder. Tá dado o papo. Esse pro pessoa que o senhor tá aqui encarnado e ouvindo. Mas e aquele espírito que tá na casa da pessoa que sim, querendo destruir com ela logo? Que recado o senhor tem para ela? Mensagem, conselho? Se o coração dessa pessoa, independente da religião, pode ser até um ateu, você nem ter fé em mim, mas se tiver sintonia com a paz do outro, e principalmente com a sua paz, sem... Até digo, negão, de vez em quando o ego faz isso. Deseja o mal pro outro, esbraveja, fala palavrão, mas o coração, na hora H, diz eu te perdoo. Porque a pessoa se sente mal pelo que sente. Esse é o destranca-rua das almas que fala com você. Esse é meu nível. Para quem entendeu tudo que eu falei, esse é meu nível. Ah, é um nível inferior. Foda-se, eu sou pequenininho mesmo, mas sou metido. Para esses aí que eu tô falando. Para esses espíritos. Eu já me prasmo como negão. Bem grande. O tapa boa, ouvidos unir. A mão é pesada. Porque se aquele que tu tá sucrinando, isso serve para todos os ouvintes, entrar na minha sintonia, eu peço agora. Peço agora. Agora, orixá. Eroexo. Laroexo é Mojibaia Gangaê. E peço agora aos orixá. Se você abrir as suas portas, é com nós. É comigo. A porrada vai comer. Tá dado o recado. Porque eu não tô aqui pra doutrinar ninguém, não. A porrada vai comer. Podem me chamar de agressivo? Foda-se. A porrada vai comer. Porque, negão, nos tempos de hoje não existe obsessor ignorante. O obsessor é a altura da intelectualidade da tua maledicência. Olha como ele é burro. Tá ligado, neguinho? Nossa. Olha como ele é burro. Ele é a altura da intelectualidade das suas maledicências. Então é para isso que eu dou a mensagem. Qualquer lugar, né, irmão? Qualquer lugar. Aqui no seu Edson eu sou um só, mas eu tenho uma subfalange aí que faz um tumulto. Nós somos chato. O plano espiritual já diz, eu sou chato mesmo, sou metido, eu quero crescer. Se vocês me chamam, principalmente para desobsessão complexa, trabalhar com filho drogado, tirar essa porra deles, trabalhar com obsessão sexual, esses baratos, tô aí, não quero vela não. Eu quero a tua luz. Eu quero a tua fé. Vai rezar lá nos Aleluia. Eu tô contigo. Vai rezar na casa de Umbanda, eu tô contigo. Vai rezar no Canobré, eu tô contigo. Porque o que vai me guiar é teu coração, teu amor. Teu amor, você é minha mãe, não. Pode mandar a puta que pariu, não tem problema não. Minha mãe de vez em quando me visita. Então fica tudo em casa. É pra esses aí. Pode me chamar que é comigo. E outra coisa, eu sou de me mostrar, não sou de me esconder. Sou de fazer barulho, quebrar copo, quebrar janela, fazer tumulto. Energia estática, né, negão? Tem que limpar. Tá dando toque. Segue seu rumo, né? Esse é estranho. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite aí. Agradeço ao Benedito de Aruan. Eu não tô aqui de mau gosto, apesar que umas 4 vezes eu recusei. Mas hoje, não é coincidência, quinta vez, realmente é verdade, eu não vou lá na guerra. Nada contra o senhor, nada contra o seu trabalho. Não. Mas eu tô ligado que a grande maioria da mentalidade que recorre ao seu trabalho é meio estranha. Mas tudo bem. Estranho para estranho, louco sou eu. Tá certo. E deixe que o meu silêncio fale o resto. Deixe que o meu silêncio fale o resto. E ressoa só, vai se fuder. Tá bom, seu destranca. Muito Tamo obrigado. Junto, negão. Isso claro. É pra você também. Qualquer uma aí, vibra teu coração. Estranca a roda sal. Só isso. Não precisa mais nada, não. Tô contigo e vamos ver qual é. Tá certo. Vamos o senhor chega quebrando tudo. Quebrando tudo não, negão. Pra que quebrar tudo? Quebrar é agredir. Nós chegamos desmontando pelos poucos. Chegamos desmontando aos pouquinhos. Porque quebrar tudo nem sempre a pessoa tá tão anestesiada que não se sente. Tem que fazer sentir. Aí nós desmontamos tudo. Vamos parar por aí, negão. Deixa ressoar o silêncio no coração de cada um. O silêncio que a alma ressoa é o que corrige o medo que ecoa nas tuas atitudes. Guarda essa aí, maluco. É o papo reto. É o papo reto. A reforma íntima é que reescreve o que a tua culpa paga e que o teu medo